Senhores, em Brasília, 21 horas e 30 minutos, aqui no Nordeste são 8h30, mas em qualquer porra de canto do planeta é hora do Games Foda Live. Estamos aqui começando a terceira transmissão do Games Foda Live, podcast do Games Foda. Eu sou o Rod, estou aqui com Arthur Tuba. Aê, gente! Marcelo Vinícius, Negão Massa. Fala, galera, rumo ao sinistro. Samuel Hinks, o nosso tiozão do churrasco. E aí, beleza? Xana Ximenes, a nossa Muki. Fala, tigres. Luigi Ligotti, o afro de Sundere. E aí, galera? Guilherme Nalzão, o Sonic. Olá. E André Guerra, o Emerson Fittipaldi. Ô, louco, que isso, muito obrigado. Bom, pra vocês que estão chegando aqui agora, vamos dar a primeira, vamos dar rápida de qual é a testal de Games Foda Live. Seguinte. Esse aqui é o podcast oficial do Games Foda, e ao invés de a gente fazer um negócio todo gravado, todo mecânico, como muita gente faz, o nosso programa é, como já diz o nome, ao vivo. Por que que a gente faz o programa ao vivo? A ideia é que vocês participem com a gente. Você que é nosso leitor do site, você que segue a gente no Twitter, conhece a gente do Facebook, enfim, é fãzinho, fã de carteirinha do Games Foda, você pode participar com a gente. A gente vai estar dando aqui uma pauta daqui a pouco, e você pode mandar qualquer comentário, qualquer pergunta, qualquer ideia sobre a pauta, ou fora da pauta também, pergunta, sugestão, qualquer coisa você manda para twitter.com/gamesfoda, ou então você usa a hashtag gamesfodalive. Se você tiver alguma coisa que você queira falar que seja maior do que 140 caracteres, você pode também mandar um e-mail para a gente. O endereço do e-mail é live@gamesfoda.net. Se você está ouvindo esse podcast e não sabe como se escreve live, se mata, cara. Vai, vinheta! Okay. Então... Ou não, você tá falando que analfabeto é pra se matar? É isso que você tá falando? Eu não devia estar dando essas dicas pra galera do podcast, né? Já manda a vinheta, porra! Pera aí, manda vamos mandar uma vinheta muito louca aqui. Games Foda Live! Games Foda Live! O podcast da galera! Aí, isso aí, que bonito. Podcast da galera! Pode a vinheta é muito ruim. Cara, a primeira vez que a gente tá fazendo podcast com todo o staff, né? Todo mundo da equipe. Sim. Né? Que bonito. Não é mesmo? Vocês que nunca tiveram o louvor, a honra de poder ouvir a voz de Luigi Ligotti, o nosso fantástico afro, ele tá aqui agora com a gente, falando diretamente da Austrália, onde lá já hoje já é amanhã. É um milagre do tempo, ele tá fazendo um paradoxo completo pra estar aqui com a gente hoje. Ô Luigi, o que vai acontecer amanhã comigo, cara? Acho melhor você não saber, cara. Logo pela manhã, assim. Oh, Afro. Olha o maior agouro aí. Tem que acorda. Afro, fala aí como é o futuro, cara. E aí a Mega Sena? Cara, tipo assim, quando tu é o mago do tempo, tu não pode falar muita coisa. Ai, então, porra, que drástico. Ele não fala nada. Afro é nosso Baltazar, tá ligado? Ele vai dar o Chrono Trigger pra gente depois. O Chrono Trigger. O Chrono Trigger. Você lembra de Chrono Trigger? Era Baltazar, o meu quiosque, sei lá qual era o nome do cantor. É spoiler pra alguém. Aí, ele dá o Chrono Trigger pro Chrono, né? E não, aí você ele nunca jogou Chrono Trigger, cara? Porra, o que você tá fazendo aqui? Essa é a parte menos importante do Chrono Trigger, cara. Eu acho que o Chrono Trigger é mais balão, um cara voando no balão que. Isso é a última cena do jogo. Chrono Trigger é só o Frog. A melhor cena de Chrono Trigger é no começo, lá na feirinha, quando o Chrono vai e tromba com a Marley no começo, que vai aquelas sprites voando, uma pra um lado, outra pro outro, cai pendente no meio. Aquela cena é o Cidadão Kane do 16-bits. Chrono Trigger tem muita cena foda. É o Cidadão Kane da cena de Chrono Trigger, aquela. Não, acho que é o Cidadão Kane de Chrono Trigger é outro, cara. Acho que é o Tribunal. Da Millennial Fair. É o pendente caindo é o Cidadão Kane da cena do pendente caindo. Não, mentira, nem da Millennial Fair pendente. Ele é o Cidadão Kane, porque o Cidadão Kane da Millennial Fair é o gato, cara. É verdade. É verdade. Melhor tutorial, cara. Você nota a minha tradução. Aqui onde eu moro é pendente que se fala. Um abraço aí também pra galera da CJB. Eu sou o gato, eu sou de lata. Deu uma porrada e não sei que lá blá blá. Peraí, existe a palavra pendante? Não, eu inventei agora. É pingente? Eu sempre falei pendante. É colar. É colar, isso, exatamente. Na minha vida eu nunca precisei falar pendante a torto e direto, tá ligado? Mas eu achava que era pendante. É um pingente essa merda, né? Pedante. Eu acho que tem a palavra pendão, não tem? Marca, cara. Não, tem a palavra pedante. Não, tem a palavra pedante. Tem a palavra bíblica, pendão, que pedante acho que significa a mesma coisa. Cala a boca. Eu juro por Deus, cara. Aproveita que não foi decidido o tema ainda, que então o... A gente não mudou a roda. Tá perguntando... Chuero, assim que fala? Tá perguntando se alguém já jogou em Slave. Ah, cara, sim, um dos finais preferidos meus. Você preenche todo o saco de todo mundo do Games Foda pra jogar. É um jogo que vale a pena. O Neo não jogou? Eu pretendo jogar muito em breve, sim. Ele saiu no Steam agora. Saiu barato até, saiu 35 conto. Eu vou ver se eu compro agora por ver. Eu vou ver se eu pego agora, que tá no Steam. Dois jogos aí que vale a pena se jogar só pelo final. É o primeiro Infamous e o Enslaved, que tem dois finais muito bem escritos. E o jogo em si é bem bostinho, assim, tá ligado? Peraí, quanto tá o Enslaved no Steam? R$35. Não, mas quantos desses 35 são impostos? E quantos são a margem de lucro da produtora? A gente tem que analisar isso. R$10. Vai pra merda, Celo. Que roubo, né, cara? R$2,50 custa o jogo, na verdade. Cara, parece que... É uma coxinha. Parece que a cada Enslaved que eles vendem no Steam, eles têm prejuízo, cara. Porque eles tinham que vender por tipo, R$45. Judiação. Que dó. Que trabalho massa. Eles até deixam o endereço, assim, caso você compre um Enslaved e se sinta mal de ter roubado o dinheiro deles, você manda mais dinheiro pra eles por correio. Rapaz, bora lá. Deixando o Enslaved. O que vocês têm jogado aí por agora? Bora aproveitar que a gente não mandou o tema ainda. Daqui a pouco a gente manda, galera. Pode ficar sossegado. Pokémon, o que vocês têm jogado aí por agora? Não. É melhor começar a falar de Pokémon. Fala de Pokémon. Pokémon é o tema proibido, cara. É. Eu terminei hoje. Eu comecei a jogar Black Watch 2, cara. Só porque eu tava cansado de ouvir vocês falando essa porra desse XY. Comecei tem 9 dias, não voltei a jogar ainda. Eu achei legalzinho. Você é um tosco, não consigo viciar do jeito que vocês, cara. Foda-se. Não, eu também não, cara. Eu gosto de Pokémon, eu respeito muito, tipo, assim, de longe, mas eu compro, eu jogo e eu tô na Elite Four do primeiro Black faz uns 5 meses já. Nossa, deixa eu aproveitar e falar. Eu lembro que eu cheguei no final, o último Pokémon que eu joguei foi o Diamond, não sei, a versão fodona daquele primeiro que saiu no DS. Platino. Eu nunca... Platino. Eu nunca consegui matar a última mina do Elite Four, velho. Puta que... mas você sabe que você não tem que matar ela, só ganhar dela na luta. Mano, caralho, me deixa em Megami Tensei Nocturne, me dê God Hand, foda-se, mas eu não consigo terminar aquela porra, cara. Eu passei dias tentando... Esse é um erro muito comum dos noob, porque os noob pegam os iniciais, que é tudo fodão no começo, aí pega o inicial de cada, vai até o final... Aí, tipo, Pokémon de água, fogo e grama na Elite Four não serve pra porra nenhuma, tá ligado? A mina mandava um ghost, eu não sabia o que fazer, tá ligado? Eu era... não sei o que fazer. E não fazia nada. Ups. Deixa eu só aproveitar, só pra dizer que eu tô jogando They Bleed Pixels, que é um jogo que eu tinha no Steam há muito tempo e eu nunca tinha jogado. E é muito bom, é um Super Meat Boy com Lovecraft, assim, com War Combos. Tô louco. Como é que você mistura Lovecraft com Air Combo? Então, é um Super Meat Boy, só que você pode dar porrada no bicho. Eu tô aqui pensando que o Chulio pulando, tá ligado? E pá na galera. O que entra o Lovecraft? Legal. Eu ando jogando Passei Spider com 4 naipes, muito hardcore. Recomendo pra todo mundo aí que quer fortes emoções. Fora casuais. Fora os casuais, porque a gente... E sem ficar apertando pra dica, que isso aí é coisa de noob. Sem dar rollback também no bagulho. Tem que ser na pura habilidade pra ser esse Spider. E eu terminei hoje o Batman, o Arkham Origins. E eu tinha lido no review que era jogar o jogo, é tipo... Você ouvir o cover muito bom de uma banda... Só que é mais pra você ler uma fanfic muito ruim de uma história legal. É lamentável a direção das cutscenes no geral, e o gameplay é bom. Aonde o City e o Asylum eram bons, ele é bom também. Mas tudo que ele bota de novo é muito, muito ruim, cara. O que eu li é que ele faz exatamente a mesma coisa que os outros faziam e o que ele adiciona é ruim, basicamente é isso? Sim, sim. Não, eles deram uma hardcoreizada, porque nos outros ele, tipo, tinha os encontros stealth, assim. E geralmente só tinha um monte de guarda e você podia enfrentar eles. E aí nesses não, eles colocam os guardas armados porque você, o Batman não consegue sobreviver à arma no geral. Então desde o começo, assim, aparece um monte de guarda armado, então você tem que tirar eles no stealth. Mas fora isso, é bem copy-paste, assim, só que numa cidade pior. Quer dizer, a mesma cidade, mas não. Ela tá. Usaram o mesmo lugar, né? Sim, só deixaram maior. Peraí, mas uhum. é a prisão ainda? Não, é Arkham. Na Arkham não, é Gotham. Só que é uma Gotham. É, a do Arkham City era um pedaço de Gotham. Essa é meio que Gotham completa. Só que não tem muito o que você fazer lá. Tem uma coisa que esse Batman supera os outros dois. A arte da capa. Não, eu nem vi a arte da capa porque eu comprei no Steam, então eu nem olhei. Acho que só. Só pra fechar então. Nelzão, manda aí uma nota com decimal, por favor. Ah, cara. Você nunca mais vai fazer isso no Games Foda, então aproveite e monta uma nota com decimal. Eu dou 6,7 pra Batman Arkham Origins. Ah. Nossa. Mas e o fator boa replay, nota, cara? Boa nota. Tá muito bonzinho. É, foi melhor do que eu esperava. E o fator replay? Tá, então 5,8. O fator... Tem uma revisão da nota no decorrer, porque a gente é muito moderno, mas, tendência do Polygon. Você viu como que muda, 8, né? 5,8 na escala Games Foda, tem que ver isso aí, pra quem não tá inteirado na nossa escala. Mas você viu que mudou bastante, de 6,4 pra 5,8 já não joga o jogo, cara. 5,8 nossa, não. Deus me livre, de jeito nenhum. Só joga 9 pra cima, né? O Uncharted 3 tirou 9 e você 6.4, já xingou no Twitter. 6.4, tirando o God Hand. Eu jogo 6.4. Eu acho assim, God Hand é o melhor 3, né? 6.5 é bom. Eu tirava muito 6.5 no colegial e eu sou muito foda, então eu acho que é muito. É, quando chega. Eu comemoro se eu tirar um 2.5 na universidade. 2.5 não, 6.5. Considerando esse semestre, eu comemoro se eu tirar 2.5 também, então... De 5 pra baixo, você começa a se sentir burro. Mas uma nota 6 era eu falava, porra, tô em campo ainda. Tô em jogo. Eu gostava de ficar tirando 6.5 o ano inteiro, porque você não precisa fazer se esforçar e dá pra você dormir direto, assim. Se você estudasse muito, você tinha que estudar muito 3 semestres, um semestre a mais dormindo, não fazer diferença. Peraí, vamos escolher o tema, caralho. Eu só queria falar que eu tô jogando Super Metroid, é só isso. De novo, pela milionésima vez. Ah, então vai, manda aí rapidão, desculpa, manda aí rapidão e a gente manda o tema logo em seguida. Não, mas quer falar? O Guerra, eu continuo jogando F1. Você só joga F1. É, eu aqui só tô jogando Jojo pra o ódio dos haters aí. Tá com Jojo, velho? O Afro tá jogando a vida real. Como assim? O cara tá do lado do Japão, velho. Do lado. É? E o esquema lá das microtransações, o Afro? Não existe. Tipo, foi um... A galera exagerou muito no que acontece de verdade. E o que acontece de verdade? Não, cara. A moral é que tem um modo que simplesmente tem que esperar um pouco... Tem que esperar a barra encher ali pra tu jogar de novo e habilitar os negócios. É um negócio. Na verdade, eles quiseram só aumentar o replay do jogo. É de uma fator forma replay. Tosca, mas. É o fator replay, isso. 10 pro fator replay, inclusive. Eles só quiseram aumentar. Quiseram aumentar de uma forma tosca, mas funciona, cara. Porque imagina, tu abrir o jogo e ter tudo habilitado, realmente. Tem essa coisa, né? Meio que perde a graça. Uhum. É melhor que GTA V, Afro? Oi? É melhor que GTA V? Olha, eu acho que sim. É o Cidadão Kane dos Anime Fighters? Nossa. Com certeza. Ah, com certeza, assim, ó. 100% o Cidadão Kane dos Anime Fighters. Melhor que Naruto? Qual Naruto? Todos. Todos. Melhor que o Dragon Ball de carta do Super NES? Pô, isso era da hora, hein, maluco. Mas essa era nossa, foda. É melhor que Yu Hakusho 2 do Mega Drive? Nossa! Nem fudendo. Tio! É melhor que Yu Hakusho da Treasure, é legal. Tio Yu Hakusho do Game Boy, cara, que você dava especial... O Yusuke dava um leigando o tamanho da tela do Game Boy, isso era muito legal, cara. Era pequeno, né? É, não, era meio... sim. Eu lembro que tinha um Dragon Ball meio tático pro Game Boy, ele era meio falsificado, enfim, fita pirata, e era muito bizarro, velho. Escolhia os bonequinhos e... Eu nem me lembro, era bizarro demais. Vocês estão difamando o Hakusho do Mega, melhor jogo de luta todos os tempos de anime. Sim. Não, tem um não, melhor, melhor que jogo eu... de luta de anime é o Beyblade de PlayStation 1, cara. Nossa, aquele. Bom, nossa. Aquele Yu-Gi-Oh! De Nelzão banido do Games Foda. Esse é o último vídeo que eu tô do lado. Vocês podem dar tchau pro Raulzão, mandem tweets aí, tipo, we want Nelzão, qualquer coisa, senão ele tá fora. Deram 7,7 pro Games Foda Live de hoje, eu não ouço mais. Já tô caí fora aqui, mano. Abaixo de 8,5 ficou pesado. O Metacritic já foi muito abalado. Foi o Alexandre, ele não pode ser ele. Imagine assim, cara. O morcegão é massa, se fosse o melhor queijo Minas ever. Eu acho uma boa nota. Tá melhor que eu no colegial, e eu no colegial era melhor que hoje, então tá ótimo. Tá melhor que eu. Tá, roda. Bora mandar o tema, galera. De luta de anime, a gente continua, então. Bora mandar o tema então nessa porra? Vamos mandar o tema aqui então, vamos mandar o tema. É isso aí, lá, rodou! Tá rodando a roda, né? Tá rodando, alguém pode imitar o Silvio Santos aí? Eu tô finalzinho da minha garrafa de rum, cara. Guerra não sabe nada. Ó, Silvio, o que ela vai ganhar do baú da felicidade? É porra nenhuma! O macaco! Cara, tá uma merda. Eu tive que abandonar o baú da felicidade e fazer a porta do juiz esperado. Então, saiu um papelzinho aqui, olha o papelzinho, saiu a bola de número 7. Qual que é o tema do número 7? Não. Então, o tema de hoje, na verdade não é número 7, é número 5, porra. O tema de hoje vai ser Brasil Game Show. Seguinte agora, aproveitar esse gancho aqui. É, peraí, deixa eu comemorar já, Tuba. Seguinte, que a galera tá achando que a gente aqui só tem um tema certo e a gente não sorteia o tema, tá ligado? Isso aqui é um programa sério, isso aqui não é chacota. Então, pra garantir que a galera saiba bem, nós vamos falar sempre os 5 temas que foram rodados durante a roda e aí falar qual foi sorteado. Os temas de hoje eram: primeiro tema, estrogonofe de frango; segundo tema, cassino no sabadaço; terceiro tema, amizade na internet; quarto tema, Luigi Gok no arquivo confidencial do Faustão; e o quinto tema, que foi o sorteado, Brasil Game Show, você no arquivo confidencial do Faustão. Foi fantástico, um gravado VHS. Não sei de nada disso não, cara. Não finja que você não sabe, ó. Mas o tema de hoje então é Brasil Game Show. Pra quem teve de fora, inclusive eu, porque não tava nessa porra desse negócio, é uma galera do nosso Games Foda teve lá. Eu sei mesmo, teve o Turba, teve o Celos, Xana apareceu acho que em um dos dias, né? Não, foi nos dois. Foi nos dois? Bom, continuem vocês agora, porque eu não estive lá e não posso falar nada, porque tá caro pra caralho pra pegar uma passagem de Salvador pra São Paulo. Então, por favor, continuem falando sobre esse BGS. Qual era o estado de BGS? Então, teve o primeiro dia, que até tava avisado no site, a sexta-feira. Essa última sexta-feira era só pra imprensa, lojas especializadas e os mané que compraram o VIP. E era o dia que... Você não pode mais mané, cara. Os indivíduos de alto escalão brasileiro que desembolsaram 500 pratas para participar do dia exclusivo. É só isso. Nada de mané, cara. A elite tinha uns youtuber massa lá. País. Então... Já começou, né? É engraçado que eu conheço de rosto quase todo mundo que escreve e tem alguma visibilidade, e a pessoa só escreve, não aparece a cara dela, eu não consigo reconhecer um youtuber. Tá, eu... É. E aí eu vi uns moleques... Não, eu tem vi uns um moleques que a gente reconhece. Nossa. Não, você é a Twitch. É a Cida Marques, famosa youtuber. começou a primeira menção de Cida Marques no podcast de hoje. Cida Marques tem um canal de games. Você encaixou forçadamente Cida Marques. Já falei que tem que. Eu falei que não pode encaixar Cida Marques forçadamente. Tem que deixar ela vir. Nelson, tem que deixar. Totalmente banido. Você colocou a Cida Marques com Game Shark aqui no nosso podcast. Cida Marques tem tudo a ver com naturalidade, né? Cima, baixo, esquerda, direita. Então. Cara, eu ouvi. Eu ouvi que parece que pra você descobrir quem é o youtuber, é só você ver se tem uma fileira de criancinhas seguindo ele, tipo Dragon Quest. Todos eles tinham. Não, mas. Todos tem, eles. Só vocês que não. Tinha outro esquema também que eles tinham uma sala, eles tinham uma redoma de vidro que todo mundo em volta olhava no meio, na frente do stand do LOL. Era uma sala chamada Web, que era onde ficava só a galera manjona da internet, que não somos nós. E dava pra ver. Sim, e tinha uma fila de garotas de 14 a 16 anos na frente da sala. Não, nem fudendo 16 anos. 13, 12 aos 14. Hoje eu tava assistindo um vídeo de LOL. Ninguém no YouTube. Ninguém podia comprar cerveja ali. Hoje eu tava assistindo um vídeo de LOL no YouTube, aí quando eu terminou, me recomendaram um vídeo daquele cara do Desce a Letra, como que é o nome? Cauê Moura. Nossa. Aí no vídeo do Cauê Moura, eu assisti porque o nome era muito chamativo. Ele falava sobre o nióbio, que é o minério do Brasil, né? Que só a gente tem 95% do negócio do mundo aqui. E aí eu percebi, eu falei assim, cara, o primeiro youtuber do Brasil foi o Enéas. Porque o Enéas. O Enéas falava muito disso. Só que ele não tinha audiência, mas o primeiro youtuber do Brasil foi o Enéas, cara. Então, tipo, palmas pro Enéas. Esteja onde você esteja aí, meu amigo. A gente eu pelo menos apreciava muito seu programa. Seus programas. Enéas era massa. Enéas era sensacional. Parabéns. Eu imitei o Enéas quando tava na quarta série, que era um negócio lá da turma que todo mundo imitou um candidato. E eu imitei Enéas, eu fiquei gritando, a galera disse que eu fiquei vermelho. E eu ganhei a eleição. Aí. A Enéas já ganhou alguma eleição também. Aprenderam aqui, entende? Isso é uma lição. É que quando eu era criança eu tinha medo do mortal do Enéas, então sempre que ele aparecia na TV eu saía correndo, me escondia. É verdade. Imagina. Cara. Imagina o rosto do Enéas aparecendo na TV e o jovem afro correndo pela cara. É verdade, velho. Filhão, começou o Enéas aqui, filhão. Corre. Luiz, ó, denunciaram aqui. Denunciaram no Twitter que os nossos queridos membros que estavam no BGS apareceram na Globo na sexta. É verdade. Peraí. Olha só. No SPTV? Pô, aí fodeu, sei lá. Os caras não falaram. Falaram na Globo. Não. É, o Mugen aqui falou que foi na Globo. Cara, ele pode ter se enganado. Bom, ele não sabe de nada. Não, porque a Globo tava filmando uma hora que a gente tava jogando o PS4 ali. Aliás, você tava com a camiseta do Games Fodas? Não, sexta não. Pô, eu tava. Que pariu, viu? Eu tava de dreads, mas no sábado eu usei um bottom, acho que na mochila, pra ver se alguém reconhecia, mas as pessoas me reconheceram, pelos drags. Eu acho que alguém tipo Nelzão deveria raspar a cabeça e escrever Games Foda na cabeça. Não, cara, eu já raspei e tem o desenho do Sonic, vocês não viram? Não dá pra eu colocar. Já raspei, mas eu não fiz desenho nenhum, não. Ei, Hinks. O Neo é subestimado, mas ele também é da parte da periferia da equipe. Ele é boné a barreta, hip hop das ruas. eu já fui muito mais hip hop, sério. Tinha uma época que eu não tinha uma calça que não era cargo, velho. Todas as minhas blusas era camiseta de rock e véia, cara. Era tipo, era extremamente hip hop, assim, aí eu casei, minha mulher, foi a única coisa que ela cortou, tá ligado? O resto ela não conseguiu cortar, mas tipo, minhas roupas ela cortou completamente, assim, eu tinha umas roupas muito absurdamente hip hop, assim. Quando eu tinha uns 14 anos, a menor das minhas camisetas chegava na metade da coxa, assim, fácil. Imagina eu que, tipo, qualquer quando camiseta era chega na metade gigante. Da minha coxa, assim. Nossa. Então, gente. Não, você não fala isso assim do nada. Ninguém tá esperando, entende? Você tem que. Não, mas sério, tipo, era muito mais. Não, pode continuar. Era muito mais absurdo quando eu era mais novo, tava no ensino médio, assim, o esquema, não, eu tenho que fazer parte de uma tribo. A escolher o hip hop era tipo, muito pior do que hoje em dia. Mas voltando a BGS. Eu vi umas fotos da Kotaku, duas coisas muito importantes. O Caio Pagani estava na BGS. Sério? Estava. Eu postei no Facebook. Velho. Assim, não, não era ele. Eu já falei que não era. Ele não, o Tuma falou que não é, mas eu comparei a sobrancelha. A sobrancelha parecia muito parecida com a dele. Ele tava de regata, tá certo que não é amarela, mas era. É uma, talvez ele tenha comprado uma nova, vai saber. E, mas parecia muito ele. Especulações então que ele não se matou depois de ter mostrado o pinto na internet, que ele realmente estava na BGS. E obrigado, que... gente, pelo primeiro processo. Não, segundo. Isso não é bullying? Isso não é bullying? Não, pô, ele que mostrou o pinto porque ele quis. Eu não obriguei ele a mostrar o pinto na internet, caralho. E outra, se ele. É um moleque. Eu acho assim, o moleque foi burro porque ele se deixou cair na zoeira. Porque se ele falasse assim, mostrou o pinto mesmo, cara. E daí, olha o meu pinto aqui, você quer ver? Eu tiro uma outra foto e mando de novo pra você. Aí, porra, o moleque tinha virado hardcore. Não, ele se deixou cair no bullying. Não pode se deixar nunca, jamais cair no bullying. A regata era azul? Por cima. A regata desse do pinto era uma amarela. Do pinto era amarela. Não, não. A regata do pinto, velho. Que isso, cara? Da foto do pinto. No evento, a regata era azul. Não, era marrom ou verde? Eu sou da altura, me desculpa. Era verde, era verde. Não era aí. Galera, BGS então, vamos. Então, e outra coisa da BGS: tinha um cosplay de Poison lá, que independente se fosse traveco ou não, eu ia. A gente viu. Fantástico. Eu falei, não. Um abdômen mais definido do que eu jamais terei. Realmente. É verdade. Chega pra ela e fala assim, gata, posso te pedir uma coisa? Posso dar um murro no seu abdômen? Ela aguenta, hein? Pior que aguenta, mó definido mesmo, cara, da hora. Galera, BGS, o que, que vocês jogaram lá, velho? Vocês que tiveram presentes. Vamos por consoles de Play 4. Como vocês preferirem. De Play 4, eu... joguei Drive Club, um pouco de Assassin's Creed, um pouco de Killzone. Octodad, melhor jogo. Contrast, acho que foi isso. E de Xbox 360. Mudou muito falar. O Octodad do PC pro PS4? Mudou, Não, mudou porque é no controle agora, no PC eu jogava no mouse. Mas o jogo, a ideia é o mesmo. Barulho, pô, ficou muito bom, melhor jogo do PS4, Octodad, gente. De longe, sério. Inclusive vale no. Vale 4 mil reais? Não. Mas, inclusive. Até porque vai sair pra PC também o Octodad novo. Ah. Mas sábado eu tava lá, passou o Adam Boys de bobeira lá, que é o cara responsável por colocar os indies no PS4. Ele tava lá. Aí eu fui lá tietar ele, dei um cartão pra ele, puxei assunto. Aí ele me perguntou, qual jogo você gostou mais? Eu falei, Octodad. Ele, não, eu também, todo mundo lá. Meus filhos lá, tudo. O jogo é muito bom. Ficou legal, você se mexe com o L e o R, a perna, e não, o L2 e R2, e se não me engano o L1, você mexe o braço. Octodad já saiu pra PC mesmo? Eu vi um videozinho da demo que é tipo casamento. Não, mas então não é diferente. Se Octodad 1 ou 2. Não, não sei, esse é do 2. Esse é do 2, é. É o que vocês jogaram lá. Então, o Octodad 1 é o que saiu de graça, era pra PC de graça, você tava na casa da família e tinha que não deixar ninguém descobrir que você era um povo. Aí o 2 é esse que tem o casamento. Foda pra caralho. É, não, mas é. E tipo, você também tem que fazer atividades do dia a dia, tipo, entreter seu filho, etc. Sim, e tal, né? Lavar louça, um monte de coisa assim. Grelhei hambúrguer, foi o que eu fiz. Eu vi um videozinho da demo e me pareceu sensacional, mas eu nunca joguei, não. O melhor era a música, cara. Quem nunca ouviu a música de Octodad, bota no Google assim que terminar, bota no YouTube, procure, que é muito boa. A música do Octodad 2. Nossa, no Octodad, o primeiro, de graça, eu passei, tipo, 15 minutos. Vou procurar, um dos primeiros, assim. Uma das primeiras coisas de fazer era você jogar golzinho com seu filho. Aí você fazia o golzinho na sala e tinha que fazer o gol nele. Acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz num videogame na minha vida, cara. Era foda. Teve também, que eu não sei na lista, o raio do Kinect. Cara, que jogo ruim. Coitado. Você jogou o Kinect? Você não gostou do... Não é Crash Bandicoot? Eu achei ele genérico só. Ele parece Ratchet & Clank, só que Sem a graça, sem a arma. Okay, cega? Como assim cega? Velho. Cara, a movimentação é travada. Existem, é que eu não sei se tinha pulo duplo, mas eu vi umas plataformas que você tinha que pular e era exatamente o limite do seu pulo normal, era a altura da plataforma. Então você ficava tentando 300 vezes até achar a distância certa. Ou sei lá, eu caí num lugar que era impossível cair, porque quase travou. Aí chegou uma hora que o boneco apareceu lá em cima do nada. A movimentação é estranha, sei lá, as lutas são muito genéricas. É, não meio é que... tipo God of War, assim? É God of War sem as espadas, sem o Kratos, sem sangue e sem mitologia grega. Sem poder, sem God of War sem nada. God of War sem nada. Diversão. Mas tem polígono pra caralho. Então, que nota tu dá em diversão, Marcelo? Ah, em diversão... Eu ia dar 5,3, mas como eu tava levemente alcoolizado, 7,2, talvez. Todo mundo jogou Kinect? Oi? Eita, caralho. Deu um barulho agora. Eita. Galera, desculpa, aqui é um OVNI. O microfone acabou pegando. É isso, é um OVNI de Earthbound que tá aqui se rondando. Eu não sei se não é o Hinks. Não é o Hinks que deixou. Talvez. A gente tá ouvindo um barulho aqui, então se vocês não estiverem ouvindo, finge que isso não aconteceu. Ah, é. Bom, prossiga. Enfim, todo mundo jogou Kinect? Eu joguei Kinect também. Kinect ou Kinect? Kinect. Ah, sim. Kinect. O que vocês acharam, galera, também? Eu vi que o Celos não curtiu muito. É, eu achei tão sem graça só, mas não... Eu não achei tão ruim, não. O pior é que eu lembro que no dia que anunciaram o Kinect lá naquela conferência da Sony, o maluco chegou tocando a música de Crash, sabe? Então botou as esperanças de todo mundo lá na puta que pariu. Caralho, a música original. E aí eles mostraram um monte de triângulo. Mas não foi esse cara que deu uma declaração falando que o Kinect era Crash Bandicoot ao contrário? Sim, foi ele mesmo. É exatamente isso. É ruim. É, exato. Cara, aquela foi trollagem forte. Nosso amigo estranho aqui, responsável pelo Magatologia, tá perguntando sobre Hotline Miami 2. Que eu fiquei morrendo de inveja de vocês aí. Eu também. É, esse quem jogou mais foi o Tuba. Toca mesmo. Aqui. Eu joguei muito tempo lá, eu até perdi a noção do tempo jogando aquela porra. E aí, cara, o tipo, que você não chegou jogo? Foi? Eu não cheguei a terminar a demo, não. Eu cheguei na segunda fase da demo e eu parei porque não tinha mais o que fazer. Mas tinha um stand da... Ainda tem, eu né? Sei, que... Eu não sei o que é isso demais o que fazer além de jogar Hotline Miami, não. Desculpa, eu não concordo. Você vai dar BGS, você tem que jogar Hotline Miami 2, cara. Então, enquanto eu tava... Você vai fazer o quê? Fala assim, fala vezes, pra... graças. Vai. Então, ainda tem, porque a Hotline Miami... A BGS ainda tá acontecendo, né? Ainda vai até amanhã. Amanhã, terça, dia 29, se você estiver ouvindo isso no futuro, já acabou. Então, tem um stand lá da Devolver, muito escondido, assim. É um stand bem pequenininho e ninguém vê aquele negócio. E os caras estavam sozinhos lá, deu até pena deles. Eu entrevistei o pessoal lá, depois vai sair no site. Um dia. E, sim, é semana ainda, sai. Eles tinham um representante falando em português ou só em inglês? Tinha um cara falando em português lá, mas tinha dois gringos lá e um brasileiro, então... Eles estavam sozinhos, a gente chegou lá, não tinha ninguém no stand, tinha um cara jogando Vita só, Lufthauser no Vita. Aí eu fui jogar Hotline Miami, o cara ficou todo feliz, não, joga aqui, deu fone, tu... como é que é? Nossa. Aí assim, o jogo, ele tá igual um, basicamente. Eu notei que tem umas finalizações a mais, não tem arma ligado. Diferente, tem uma corrente agora, que acho que não tinha no 1. E eu notei que a história tá bem diferente, assim, no... A ideia do jogo tá completamente diferente. Começa com aquela cena do estupro famosa, né? Sim. Que é parece um filme aquela cena. Sim, é um cara filmando e depois que eu passei da primeira fase apareceu um programa de TV, uma coisa nada a ver, assim. Você com a máscara de porco num programa de TV. E aí do nada assumia a plateia e apareceu o cara com a máscara de galinha, assim. Tipo Black Mirror, né? É, uns troços meio loucos. Black Mirror, pra quem não sabe, é uma série britânica massa pra caralho. Todos vocês deviam assistir. Mas, tipo, o primeiro Hotline... Já assistiu? Muito obrigado! O primeiro Hotline Miami já tinha um negócio assim de tentar confundir a galera. Você botava aquelas cenas no qual você encontrava a mina com a cabeça de cavalo e a coruja e o negócio. Sim. E você meio que não sabia o que tava acontecendo. Eu já terminei o jogo um trilhão de vezes, eu contei. E ainda assim eu não sei tão direitinho o que, que tá acontecendo. Tem, tem vários textos do 1, não sei se você já leu, tentando explicar a história do 1. Vários textos. Cara, tem dois. Obrigado. Dois níveis de história no 1 e o. Um vai o que vai dar continuação pro 2 e o outro é aquele do negócio dos jogos violentos e o cacete. Não é jogo muito. Li texto pra entender a história foi Killer 7. Ó, ó, galera tá falando do spoiler aí. E o Netsuki Blowjob falou se vocês chegaram a ver o To Live. Tem que. To Live? Quê? Acho que não. Quê? Ele perguntou se vocês chegaram a ver o jogo To Live. Não. Eu acho que você tá falando, cara. Eu tô lendo aqui no bagulho. Olha ali. Não, olha, é ali, aquele. Ali, o Rink tá vendo pelo chat do Twitch mesmo. Eu tô vendo pelo chat do Twitch. Ah, sim. Ah, bom. Uma dica aí pra quem puder ir amanhã e aparecer no stand da Devolver. Eles estão tão carentes. Eu não sei se ainda tem, mas provavelmente sim. Se você chegar lá e jogar um. 5 minutos que você fala, cara, me dá uma camiseta, eles te jogam 3, 5 camisetas. Eu teria chamado esses manos pra beber uma cerveja, cara. Então, eles estão lá com. Eles estão com Hotline Miami e com Lufthousers, que é o jogo da Vlambeer novo. Eles estão com a versão de Vita lá Vlambeer, e tá muito bom. Vlambeer é aqueles caras pobrezão que fazem jogos muito legais, que são sempre de graça, né? Sim, tipo Super Xbox, Wasteland Kings. Os jogos deles são ótimos. Sim, eles fizeram esse Lufthouse de graça, foi distribuidor de produtividade do dia, quando ainda existia isso. E é um jogo que você controla um aviãozinho e sai atirando em um monte de avião e navio. É bem simples assim, mas é muito divertido de controlar. Da versão do Vita pra gratuita, você sentiu alguma diferença? Sim, tem mais arma e dá pra você customizar a sua nave, o seu avião, dá pra você trocar o corpo dele, trocar o tiro, trocar um monte de coisa. Isso ficou bem legal. E o controle no Vita ficou, acho, muito melhor que no PC também. É perfeito, pra quem... Pra dar aquela cagada, é ótimo. Excelente. É o grande mais uma dos jogos para cagar, para defecar. Concorrendo com o Tetris aí. Cara, portátil nasceu pra isso, vamos lá. Quando você pede portátil de alguém, você tem que ter muito medo, porque você não sabe onde ele esteve antes. Eu fico triste, porque hoje em dia a galera vai cagar e ficar no Facebook. Aquela magia se perdendo. Eu nunca teria conseguido as minhas habilidades em Tetris não fosse aqueles Brick Game de 5 reais. Tá ligado? Que tinha 999 em um e eram todos iguais. E eram essas pessoas não sabem viver hoje em dia. Um drama. A gente não fala... Ah, sim. Uma coisa legal, porque eu não vejo sentido em escrever muito sobre o controle pra repetir o que todo mundo já falou. O controle do PlayStation 4 tá melhor, tá? Eles arrumaram a porra dos gatilhos, os analógicos, acho que são os primeiros analógicos bons que a Sony fez. Tá, tem... Não. Se eu for falar, cara, momento sonista com guerra. Do choque original é aceitável, mas nunca foi muito bom, cara. Não, ó, eu gosto. Francamente. Eu gosto do DualShock. GameCube Pride, caralho. Eu jogo de boa com os analógicos, mas é um analógico funcional. Não é um analógico que você fala, porra, que controle do caralho. Não. Agora o do PlayStation 4 eu acho que tá muito melhor. Tá realmente digno de elogios, nintendistas. Não, mas agora sim, o do PlayStation 3, pelo menos, é meu top choice pra jogar masoquismo retrô. Porque o digital dele não tem nem comparação. Tipo, do 360 é risível, aquela porra daquele controle digital lá. Ah, não. O melhor digital que tem é o do Vita, cara. Falando sério. Não, mas o do Play 3 também é ótimo. O do Play 3 é ótimo e, tipo assim, a durabilidade dos botões é muito maior. E olha aí, que mesmo assim, ainda é baixa. Porque, tipo, eu joguei um ano de masoquismo retrô, durou dois controles de Play 3. E, tipo, uma vez joguei 3 meses de masoquismo retrô com o de 360 e estragou. Então, nossa, tipo... Porra, cara, tu destrói esse controle também, né? Caralho! Cara, eu aperto muito forte, eu aperto muitas vezes, entendeu? Então, tipo... Cara, o meu controle de 360, eu tenho ele há 4 anos, eu acho, e tá inteiro aqui. Eu jogo, uso ele todo dia, cara. Mas ele cai no chão diariamente, inclusive. Não, mas é diferente, tu. Você joga jogo, atual. Você joga jogo de antigamente, tem aquela tensão, você fica apertando o bagulho, filha da puta! Não, e você acha você, que... Você não, controle que sofreu na vida foi o controle de Nintendo 64, com aquele minigame de Mario Party desgraçado, que obrigava você a ficar girando... O analógico. Não, não foi o controle, cara. Foi minha mão, cara. Depois daqui, eu acho que a mão sofria mais com bolha do cara, que com o controle. Não, quando jogava quatro pessoas, a gente sempre falava, quando entrava aquele minigame, tipo, ninguém mexe no controle. Porque nossos controles já estavam tudo destruídos, todos os quatro. Mas vocês lembram... tinha dinheiro pra comprar novo. Você lembra aquele que, tipo, tinha uma salinha, aí tinha um Shy Guy voador, e o Shy Guy voador se dava corda nele, aí ele dava volta sala? Também era girando, né? É, também era girando. Essa porra aí, caía a pessoa, você fudeu, cara. Não, era no lobby isso aí. Era no lobby, que, tipo, tinha uma salinha lá que, se ele voasse o tanto de distância, ganhava um prêmio. Aí eu ficava pensando assim, porra, o que acontece se eu chegar e der a volta inteira na sala? Velho, a resposta é não acontece nada e a minha mão se fudeu. Você deixa o seu controle broxa no processo, é isso? Não, minha mão, cara, fudeu minhas duas mãos, cara. Eu enfaixei uma mão, aí depois eu fui fazendo que a esquerda e enfaixou a esquerda também, cara. Um jogo que arregaçou minha mão, deixou assim com a carne viva, foi aquele Cavaleiro do Zodíaco do PS2. Você ia disputar Cosmo. Nossa, ligado? Você tinha que girar o analógico do PS2 e ele é tipo abrasivo, né? É um negócio assim. Era igual, é uma lixa. Era igual o Yu Yu Hakusho. Tinha o Yu Hakusho de Play 2, que era a mesma coisa. Pra fazer especial tinha que ficar girando o analógico. Que é o mongoloid que inventa esse tipo de coisa? Naruto do PlayStation 2 era assim também. O jogo é dedicado pra naruteiros mesmo. Cara, você sabe aquele jogo que é meio zoado do Japão? Que é sobre um cara que tem. Jogo que... bem zoado do Japão. Não, é, um jogo assim bem zoado do Japão. Que o cara. Que o cara, ele tem que divorciar da mulher dele. Aí ele tem que ir pro bar e daí, tipo, tem que procurar um tesouro. E é sobre um cara, personalidade real, assim, do Japão. Você sabe qual jogo que é? Eu não. Earthbound. Acho que é Takeshi alguma coisa. É, Takeshi alguma coisa. Pô, é. É um jogo horrível. É o Takeshi Game Challenge. Né? É, ele foi. Ele foi feito de propósito pra ser ruim. Então, e esse cara aí, ele é tipo meio mito lá no Japão, que ele apareceu em vários jogos e tal. E ele é muito bizarro porque ele tem um recorde na vida real, que tem um jogo de navinha do NES, que quanto mais rápido você apertasse o botão, mais tiro saía. E ele conseguia apertar o botão tipo 9 vezes por segundo, cara. Ele apertava 9 vezes o botão lá por segundo. Nunca fui bom de apertar botão rápido. Eu só lembro de Banjo-Tooie, velho, que foi tristeza por causa daquilo. Banjo-Tooie está Fox Adventure. Essa era a pior coisa da Rare, tá ligado? Era... Lembra de Star Fox Adventures? Porra, o Tui é melhor que o Tui, cara. Eu sei lá, cara. Eu joguei tem tanto tempo que eu nem... Mas Banjo-Tooie tinha aquela porra daquela canária Maria desgraçada. Que você tinha que apertar A até fuder. Só tinha um amigo meu que conseguia fazer. E sempre ele subia pra cá e apertava o controle. Porque ninguém mais na casa conseguia fazer aquilo. Ó, oh, o Tueiro, Burros Vulgo Samir Frairra, sei lá como se lê isso. Ele perguntou qual foi o ponto alto da zoeira na BGS e se rolou algum vandalismo no stand da Sony por causa dos 4K. Eu até... Foi engraçado que a gente tava passando pelo stand da Sony... Ninguém com nariz de palhaço, ninguém protestando, ninguém nada. Ah, os caras arregaram, é isso mesmo? Arregaram. Aí tinha um... Tinha um vidro, tinha um Play 4 com 4 controles num vidro, numa vitrine de monstruário. Aí eu olhei, tava a galera, sabe, salivando, assim, todo mundo com câmera. Eu falei, Xana, tira foto desse pessoal com essa cara de fome, eu acho que ela vai ilustrar o meu post. É até tipo aqui. Frango de padaria. De impressões assim, né? Do Play 4. Porque foi muito na internet, vamos destruir, aí os caras proibem mochila, aí chega lá, todo mundo fica babando e chorando. Mas teve muita gente que tirou foto pro Instagram, provavelmente mostrando o dedo do meio, assim. Revoltados. Nossa, hein? Esse videogame vai ficar muito ofendido com o meu dedo do meio. Aliás, pra não falar que não tinha ninguém, a gente viu 4 caras. 3. Três caras puta revoltos, assim, que só que o nariz não tava nem na cara, tava pendurado no pescoço, o nariz de palhaço, eles estavam indo pra próxima alimentação, sei lá. A gente deveria fazer, tipo, o os caras mais do gueto, assim, o Celos falou que ele é muito do gueto e o Nelzão também é muito do gueto, fazer uma escola pra ensinar os nerds a serem um pouco menos nerd, cara, porque essa nerdaiada nunca vai fazer protesto, cara, você olha na direção deles, eles abaixam a bola, cara, tá ligado? Você fala assim, ó, abaixa o preço do PlayStation 4. O que, que você falou aí, moleque? Aí o cara, não, nada. Sai andando, tá ligado? Então, tipo, ô, Celos, ensina essa molecada como faz aí, velho, por favor. Vamos tentar. Talvez, ouvindo esse podcast, a pessoa aprende a... sobre Cida Marques e sobre Pokémon. Já. Sim. A gente ainda não falou de Pokémon, e não vamos começar agora. Não, a gente que falou 2 anos de Pokémon, se liga. Ah, então, a conclusão que jogaram por lá? O que vocês acharam lá que jogaram? A conclusão, eu joguei Killer Instinct, eu queria falar da conclusão que eu cheguei com o controle. Que antes, pelo menos na minha opinião, apesar do D-pad muito podre, o controle do Xbox era melhor, no geral. Pelo menos mais gente gosta dele do que do DualShock. Agora deu uma nivelada, porque... A Sony arrumou os gatilhos, arrumou, sei lá, a empunhadura do controle, e a Microsoft cagou nos botões de cima. Não os gatilhos, o LB e o RB. É, o LB e RB. Ficaram péssimos. Tá ruim, Digamos que você mal consegue apertar se o seu indicador estiver esticado. Você tem que dobrar ele pra ele chegar no botão direitinho, assim. Eles estão mais pro meio, também estranho. O controle faz tipo uma pirâmide. É um controle para mãos menores, então. Maiores. Mas o digital tá melhor. Maior? Então, muito melhor. Foi o que equilibrou. Eles pioraram os botões de cima, mas o D-pad do Xbox One ficou muito bom. Aí agora tem uma nivelada. Os dois controles estão muito leves também. É impressionante. É estranho o controle leve, cara. Eu acho que é pior do que controle pesado, na real. É um aspecto de camelô, né? Parece que você comprou na feirinha. Pois é, os controles... R$30. Só pergunta boba, eles têm Rumble, né? Tem. Tem. Ah, tá. Esse de ser muito leve é uma parada contra-intuitiva, porque, sei lá, os caras querem que seja leve pra... Porque aí aumenta a imersão, parece que você tá no jogo e o cacete. Mas aí você, sei lá, vamos supor que você esqueça que você tá segurando o controle, que geralmente não acontece. E aí eles vão lá e bota pra vibrar em alguma cena, pra emergir mais, e aí você lembra que você tá com um pedaço de plástico na mão. E aí você jogando ali sem perceber que você tá jogando, você acaba se pegando, chorando copiosamente. No meio do gameplay. É estranho mesmo, concordo, né, Zona? Mas falaram é que a gente não conseguiu testar, porque acho que no Killer Instinct não tem, mas tem um lance que o gatilho vibra por si. Sim. Louco. A gente só conseguiu jogar Killer Instinct porque era só o que tinha lá sexta-feira. Ah, aí no sábado tinha mais jogos, só que tinha uma fila do cacete pra cada jogo, a gente não teve tempo de jogar. Do Xbox One foi isso? Então, Rod, cabe um momento de denúncia aqui, porque foi o que eu falei, sexta-feira era uma música bem polêmica. Sexta-feira era o dia que a gente tinha pra chegar lá e jogar com calma pra poder escrever. Aí no stand da Microsoft tinha lá as TVs prontas pra Rise, o Dead Rising 3, algum jogo idiota de Kinect que eu esqueci qual era, e o resto era de 360, se não me engano era esse, e o Killer Instinct. Aí tinha o Killer Instinct pra gente jogar e todos os outros não tava nem o console. Aí eu perguntei pra mulher no stand, que hora que a gente vai poder testar o Rise, o Dead Rising 3, tava lá, só amanhã. Aí sábado a gente foi, falou, a gente queria testar pra poder escrever, dar impressão sobre o jogo. Ah, pega a fila. Opa. Nossa. É. Esse dia já tava aberto ao público, né? Sim. Tinha gente lá desde as 6 da manhã esperando pra entrar, né? Eu não me importo, eu não sou aquela garota da Capricho lá que... Que faz ceninha. Você lembra disso tantos meses depois, pelo amor de Deus. Eu não me importo de pegar fila no dia do público geral. Mas a sexta-feira eles credenciaram pra gente poder testar tudo. E tinha muitos stands que estavam meio nerfados, assim. Eu acho que não foi pra isso que o Bill Gates trabalhou a vida toda. Uma vergonha. Fora a Microsoft, o gigante acordou. A hora que eu fui... Você não vai sair impune. E a hora que eu tava jogando com a Shanna o Killer Instinct, os caras foram filmar a gente, falaram, faz um comentário aí sobre o jogo, assina aqui o seu termo pra você aparecer no nosso vídeo. Porra, foi terrível. Por que você não fez uns comentários bem assim, bem idiotas, assim, tipo, esse jogo está muito radical. É o jogo mais furioso que eu já joguei. Esse jogo tá rumo ao sinistro. Esses combos estão muito brutais. Os combos estão alucinantes. Alucinantes. Vou mostrar que não tá pra brincadeira. Exatamente. O bicho vai pegar. Não, mas eu gostei do Killer Instinct. Foi a melhor coisa que eu joguei de Xbox One. Tá. Combo break, toda feira. Foi, era não, combo de verdade. Break, combo break o tempo todo? Não, até que não. Que bom. É que vocês não sabem. Tava chato aquele Breaker também, né? É que a gente não sabe jogar direito ainda. Combo Breaker. Mas então do Xbox One foi o Killer Instinct e o do PlayStation 4 o melhor Octodad mesmo, é zoeira? Isso. Não, de verdade, eu achei mesmo. Não, e o Drive Club lá? Vai, fala o Drive Club. Que mais de bom mesmo? Vocês jogaram Killzone? Sim. Sim. O que vocês acharam? Ainda tá um lixo ou melhoraram? Continua o Killzone? Tá igual o Killzone, só que assim... Ah, então tá um lixo. Você pode quebrar a parede, isso aí que é legal, né? Você tira da parede, destrói... Quebrar a quarta parede, assim. Inclusive, tinha um cara da Guerrilla lá, assistindo a gente jogar. Um holandês muito engraçado. Eu comecei a falar com ele. Aí eu perguntei, esse lance de quebrar as paredes aí, não dava pra fazer isso no Play 3? Aí ele falou, dava, mas sem uns efeitinhos de sombra aí, sem umas marotices, aí então, só assim, é um... Ficou, então. É, essa experiência é exclusiva ao PlayStation 4, você quebra umas muretinhas. Assim, essas muretinhas não dá pra quebrar no Play 3, não? Esse negrinho aqui, tira ele daqui, ele tá falando demais. Mas assim, o que eu tava falando, minha opinião polêmica aqui, tudo que a gente viu lá, assim... É, eu não vi nada que não dá pra fazer já na geração atual, só que mais feio. Eu não vi, eu esperava que fosse bem mais bonito as coisas do PS4, principalmente. Eu não sei se eu tava esperando mais. É uma questão de começo de geração, cara. Eu lembro quando saiu o Xbox 360 e, tipo, quando teve um evento, nossa, em 2005, sei lá, e a galera só ficou jogando Dead or Alive 4 ou 5, não lembro qual era, a tarde inteira. E eu entrei até, ganhei umas partidas. Mas era tipo, você viu Dead or Alive, não era nada de sensacional assim. Isso era um jogo, poxa, tá bonito, né? Ainda naquelas TVs de tubo, porque ninguém tinha TV fodona na época. O único jogo que eu vi. Você realmente, primeiro ano, você não vê grande salto. O único jogo que eu vi que eu realmente olhei e pensei, não, essa porra é next gen, foi o Killer Instinct. Você dá um soco na pessoa, voa partícula com tudo na tela, assim, você mal enxerga os personagens dentro da partícula. Cara, e é um jogo vida real, você dá um soco, voa partículas. É um jogo de download, né? Engraçado isso. É. O que mais dá pra nivelar entre uma geração e outra, assim, pelo menos foi comigo entre o PS1, PS2 e PS3, é você ver alguém, tipo, de fora, assim, algum tio, falando do jogo de futebol que você tá rodando naquele tempo. É, quanto mais parece que é um jogador de verdade, aí... Parece... Do PS1 pro PS2 já parecia um jogador, no 3 parecia um jogador. Se eles continuar falando que parece um jogador, é porque foi bem sucedido o salto. Nossa. De geração. Mas então, parece isso de verdade. Acho que isso do futebol é o parâmetro, acho que não tem mais o que fazer. Porque quando eu peguei um Play 2 e a galera que passava e olhava falava, nossa, parece de verdade. Aí veio o Play 3, mais ainda, parece de verdade. Quando minha família acostumou com o Play 3... Aí tava passando o jogo na Globo mesmo e falava, nossa, parece um jogo. aí já era, já não teve uma com. Não teve com o Nelzão? Que a mãe nossa, dele achou que o Sopranos era. Sim, cara! Eu tava assistindo Sopranos de boa aqui, minha mãe. É o quê? Isso aí é jogo? Sendo que era uma cena normal, assim, deles conversando, sabe? Não era nem cena de tiroteio, eu falei, nossa. Olha, os games realmente viraram arte. Mas, né? Me desculpa pausar vocês aqui, eu gostaria de uma retratação agora do Tuba quanto a mim, que a gente estava discutindo e ele tirou sarro, falou que eu não sabia nada de futebol, que o pessoal colocava três carinhas lá pra atualizar anualmente o FIFA e os times. Eu falei, Tuba, vai com calma, melhor... negócio dá mais trabalho que isso e tal. Aí o Tuba perguntou pra galera, leva 3 mil pessoas o time de atualização de time. A gente não perguntou pra galera, a gente perguntou pro cara que trabalha no FIFA. É, não, é pra galera que trabalha. galera que trabalha lá. Mas é 3 mil pessoas, é isso, né? O cara falou isso aí. É, com certeza. Vai estar tá na entrevista, vai estar no site. Eu sempre achei que demorasse mais que isso mesmo, cara. Que precisasse mais gente. Pera, só uma pergunta então pra manter. Qual tá com o melhor cabelo do Neymar? É o FIFA ou o PES? O PES. Cara, os bonecos do PES, eles estão tão medonhos. Eles estão feios. Qualquer um. Então que ele vale pisar. O nome não é possível isso, não. Eles estão meio mini craques da Copa, assim. Vou ter que ver aqui. Do PES tá ruim, você fala? Sim. Mas assim, a cara do Neymar no PES tá bem mais parecido que no FIFA, né? Sim, isso é verdade. A Engine Nova beneficiou bastante Neymar. Ganha pontos no nosso site. Engine Nova. Mas aí, tipo, a habilidade do Neymar é pros fanboys não condiz no FIFA, porque no FIFA ele é bem ruim, entendeu? Obviamente que ele é ruim na vida real também, mas, tipo, os fanboys não vão concordar com o FIFA. Ó, o Otávio Ireno perguntou quais personagens estavam disponíveis na demo do Killer Instinct. Tinha três, que eu não vou lembrar os nomes. Era mas o Glacius, vão... Saberwolf e o Jago. É isso. Era isso aí. Joguei Glacius... muito Killer Instinct, né? O Glacius era o melhor. Eu acho que o Glacius era o mais apelão, né? Acho que Killer Instinct é o único jogo que ele consegue competir com Mortal Kombat em questão de ser brega, né, velho? não, pera. Tem aquele jogo que foi feito inspirado no filme de Street Fighter. É verdade. Nossa. Street Fighter The Movie The Game. Aquele cara, Soul Calibur é bem brega, se for pra pensar também. Qual? É brega? Soul Calibur é bem brega. Mas é um brega bom, assim. É que Soul Calibur a gente nem conta, né? Mas é um brega bom, é tipo o Reginaldo Rossi. Eu gosto do Soul Calibur porque ele consegue misturar o melhor de todos os mundos. É tipo um Fagner, assim, é uma coisa boa e brega, mas não tem umas peitudas jogadas ali no meio, mas não é tantas que chegue a chocar a sociedade e entrar no nível de discussão sobre machismo. É, tem umas coisas brega que também não entra no nível de você discutir que o jogo é brega, então é um negócio que é bem misto. Eu gosto de Soul Calibur. Eu acho Soul Calibur uma merda, eu acho tipo o pior jogo. Nossa, velho. Eu joguei pra caralho Soul Edge. Soul Edge do PS1. Sai do meu podcast. Não, o Soul Calibur aquele de Dreamcast era Nelzão bom. Do 3 pra frente. Banido. Eu meio que concordo com abram, o Nel, assim. Abram os olhos, cara. Eu jogava muito. Os peitos da Ivy cegar vocês. É, eu joguei muito Soul Egg e joguei muito Soul Calibur. Mas os novos são estranhos. Depois, vocês são da galera que acha que Soul Calibur é ruim porque quando você vai jogar com a sua irmã, ela aperta todos os botões e você perde, é isso? Não, cara, porque no caso quem aperta todos os botões sou eu. Então, e você não ganha ainda? Não, eu ganho. Eu não sei. É ruim porque é ruim, velho. Voltando aí da review de Phoenix Wright, Objection! Porra, melhor review, velho. É, muita gente. Não, mas ficou do caralho mesmo, então. Muita gente parou a gente e falou, o Hinks tá aí? Aí eu, não. O Hinks mora em Sorocaba. Aí a pessoa falava, elogia o texto de Phoenix Wright pra ele lá por mim. Aí eu não elogiei nada, porque senão o ego do filho da puta ia lá pra boca. Eu gostaria de avisar todos os fãs aí que eu vou parar de escrever review, vou parar de escrever games foda, vou começar a escrever fanfic. Pode mandar suas histórias preferidas aí que eu escrevo sobre os parzinhos. Os casais. Os casais mais legais. Próximo review vai ser Nelzão e Celos do Gueto. Saindo de uma treta muito firme, assim, de violência. O gigante acordou e descobrindo o amor no beco. Cara, eu tô aqui muito coisado aqui. Meu irmão tá mandando, meu irmão mais Leandro, War of the Lions no Twitter. Ele tá mandando que meu pai tava observando ele jogar Last of Us, meu irmão mora lá em Aracaju. E meu pai mandou o clássico. Nossa, parece de verdade. Observando Last of Us. Eu tô aqui orgulhoso. A última vez que meu pai parou pra ver a gente jogando algum videogame foi Resident Evil 4. Então eu tô aqui, nossa, muito feliz, cara. Parece tá, um filme vamos... mesmo, é verdade. Cidadão Kane. Assim, vamos responder as perguntas que, então, que mandaram aqui. Manda aí. E pro e-mail logo. Então, o Patrick Leitão perguntou se The Witcher 3 tá bacana. Sim, tá bacana. Tá bem. É, a gente não... Tá bacana. Tá bom, cara. Tá massa. A gente não... Tá muito bonito. A gente não jogou. Mas tinha o stand da CD Projekt, que era escondidão lá em cima. Acho que era só quem tinha o crachá que entrava, porque era uma demonstração fechada. Que durou 40 minutos, mas 40 minutos que passaram muito rápido. Porque o cara tava mostrando uma missão. A gente tava envolvido na história e falando, porra, foda essa missão, né? Mas eu achei que a história principal e a IA tá mais encorpada, só que aí o cara fala que era uma side quest, não parecia, parecia quest, main quest mesmo. Sim, foi mais complexo, o cara mudou como todo do jogo no negócio. A gente não jogou, mas nossas filhas jogaram e disseram que é muito bom. Foi massa. Vocês jogaram Watch Dogs? Não dava pra também. Também é Watch coisa. Dogs é outro que era o mesmo esquema, só demonstração fechada. E o Tuba não acreditou que aquilo era Play 4. A hora que tinha um carro na chuva, eu falei, cara, é Play 4. Ele, não é possível, tá muito feio. Mas era Play 4. Ele parece muito legal. Eu fui jogar GTA depois... Eu fiquei triste, porque no demo o cara fugia da polícia, dos mafiosos lá, e ele saía fechando sinal e subindo ponte, fazendo um monte de zaralha na rua. E eu, pra fugir do policial no GTA, eu só posso fugir mesmo, tem nada que eu pode fazer. É muito mais sem graça. Mas no Drive Club eu tô feliz porque vai ser meu primeiro jogo de PS4, já que eles vão dar de graça na Plus. Então eu não vou ter um PS4, mas eu vou ter Drive Club, aí eu escrevo minhas primeiras impressões. Sim, cara. Nota 3,5. Nunca acreditei em Drive Club. Não, acho que só eu joguei Drive Club de todo mundo. Só. Né? Não, acho que como é que foi? Você sentiu o banco de couro, você sentiu o cheiro do carro. Só deixar um negócio claro aqui pros nossos ouvintes. Você jogou Drive Club, mas tipo Gran Turismo e Forza, não. É, foi basicamente... Lamentável. Eu acho normal. Eu não tenho problema. A gente não pode fazer nada que você não veio pra São Paulo, cara. Eu lamento também. Como o Hinks falou no episódio ele passado. Lá, você eu vim da periferia, eu não entendo nada dessas coisas tecnológicas. Aí mostraram um controle, tinha um carro na tela, eu abracei. Pô, não botaram nem com o volantinho, velho? Não, foi. Nossa. Foi no... Mas então, é aqueles jogos de corrida que. Não tá nada que eu respeito, porque tem o nível simulação e tem o nível zoeira absoluta. O Drive Club tá entre um e outro, que ele não tem aquela zoeira absoluta dos últimos Need for Speed ou de Burnout, mas ele também não é simulador. É aqueles jogos que você vai fazer uma curva, se você não faz ela direito, seu carro bate de lado no canto da pista, ele volta piscando pro meio da pista. Nossa! Peraí. Como assim, velho? Pera, como assim? Não... É Top Gear. Eu gosto de OutRun. OutRun você pode estar a 300 por hora, você bate numa árvore, o teu carro dá uma pirueta no ar e ele vai parar no meio da pista. Eu acho isso fantástico. Então, só que esse... Se eu pudesse dirigir a 300 por hora, bater num carro e voltar no meio da pista, eu faria o mesmo. Então... Eu curto pra caralho esse estilo arcade mesmo, mas eu não sei como é que tá. Tá no meio tempo. Eu não sei o quão longe o que tava rodando lá tá da versão final, mas era um nível de você tá. Eu tá fazendo a curva e o meu carro bater de lado assim, eu falo, não, eu ainda consigo terminar essa. Aí eu vou continuar, de repente ele já aparece no meio de novo. Tava bizarro, assim. O único jogo que eu consigo lembrar, assim, que fica num mix meio zoado entre o arcade e a simulação, é o... As partes de carro do Sleeping Dogs. Porque, sei lá, teve o do GTA 4. No GTA 4 era aquelas pistas de sabão, assim. Aí no Sleeping Dogs era... Quando você entrava num carro, virava uma corrida mesmo. Tipo, Need for Speed, assim. Só que, ainda assim, não era Need for Speed. Porque era um jogo de mundo aberto. Então, você tinha que respeitar as paradas e tal. E é o único que eu lembro que também tava nesse nível meia bomba, assim, que não sabia o que era direito. Meia bomba? Meia bomba. É um termo que a gente tem que usar mais vezes. Eu espero que o jogo tivesse com os auxílios ligados, assim, tipo, pra noob, sabe? Pra dar uma facilitada na vida. É, espero que sim também, porque... Vai saber, né? É. Tava no easy lá. E, ó, prossiga as perguntas, Tuba, por favor, senão... É, peraí. Tem alguma pergunta boa aí, Tuba? Tem duas aqui. Manda aí. Cara. O Paulo 3GP disse que o BJ, não sei quem é BJ, disse que o Killzone e Shadowfall é a peça mais bonita que ele já viu. E se a gente concorda com isso? Eu só queria falar que o BJ é um apelido muito interessante. Eu não pude deixar de perceber. O que o Blowjob falou aí? Desculpa. Killzone e Shadowfall é a peça mais bonita que ele já viu. Celo, você concorda? Não, o que você já viu. Eu tô. Você que manda. Que o BJ já viu. Você concorda que foi o FPS mais bonito que o Blowjob já viu na vida? Cara, quando a gente tava refletindo sobre essa questão, fitando o horizonte assim, o Tuba falou que na memória dele Crysis 3 era mais bonito. Só que eu não joguei. Aí... Sim, eu lembro. Aí vai... Mas. Tem que ver isso aí. Tem que ver isso aí. Que você é PCzista, né? Se você não, for... Pode estar roubando. Bonito de coração, Doom 2 ainda é o mais bonito pra mim até hoje. Eu gostei do 2. Não, mas, velho... Pior que às vezes tem uns bagulho, igual, por exemplo, Crysis, tem gráfico do caralho. Mas aí você, por exemplo, pega uns FPS... Até vou falar aqui, Bioshock Infinite. Tem umas fases que o layout... O gráfico não é tão bonito, mas tipo, o layout é tão bem feito que você olha assim, ao seu redor e você fala, caralho, que bonito. E esse negócio de você fazer o negócio ficar, a direção de arte, de você deixar bonito com o gráfico que ele tem e não boostar o gráfico pra deixar bonito por textura, é muito mais impressionante, eu acho, entendeu? Inclusive, uma coisa que me decepcionou na geração nova é que é a sombra. Eu achava que as sombras iam ser muito mais bonitas. Sabe aquela sombra, tipo o Mass Effect, que fica... Que parece umas formigas no pescoço do cara, quando você tá falando com ele. Porque a sombra fica pulando. Aquela sombra meio pixelada, tremendo. Isso. Ainda tá isso, já tem aqui. Sim, aquilo tava no Killzone, tava no Kinect. No Kinect eu vi até a textura pulando na minha cara, assim. Mas, cara, isso aí no DirectX 11 não tinha acabado com isso no PC já? Não sei. Pra mim que tinha, e aí como a geração nova tem o DirectX 11, eu imaginei que não ia ter mais isso. Então eu não esperava por isso, decepcionante. Isso aí é uma coisa também que, inclusive, quando eu comprei esse PC 4 anos atrás, 5, que eu falei, agora eu vou rodar a porra toda no máximo, e cacete, aí eu botava realmente no máximo, e eu via sombras desse jeito, eu achava que era algum problema na minha placa de vídeo e tal, porque não é possível que o Play 3 roda desse jeito, sabe? Mas aparentemente... Também... Hoje os caras do meu trabalho estavam falando que o gráfico não é tudo isso e tal. Se for parar pra pensar, de quando saiu o Xbox, o 360, a gente ficou impressionado mesmo, acho que só um ano depois. O Gears, acho que foi o primeiro que realmente deixou todo mundo com um cara de bunda. Gears e Bioshock foi mais ou menos na mesma época que a gente olhou e falou, nossa, chegou a nova geração, hein? Sim, se você comparar... Não, demorou bastante Gears pra Bioshock. Eu acho que Gears veio, aí demorou um tempão pra chegar Bioshock, garanto pra você. Eu acho que foi mais Metal Gear Solid 4, tanto que ele era o geração seller, assim. É, o Metal Gear 4 foi o que me fez comprar o videogame novo, assim, entrar na geração. Eu joguei Metal Gear Solid 4 inteiramente na locadora, cara. sério, e não saiu caro. Você viu todos os vídeos, assim? Sim, eu e meu irmão, a gente jogou o jogo inteiro na locadora, foi tipo uns 3 dias só. Eu saía do cursinho, ia direto pra lá e foda-se, bora jogar essa merda. O meu amigo zerou God of War 3 na locadora e saiu tipo, sei lá, R$20, tudo. Na época que eu tava juntando dinheiro pra comprar um Play 1. God of War 3, que derrota. Na época que eu tava juntando dinheiro pra comprar um Play 1, eu peguei um pedaço dessa grana... Comprei o um memory card e eu fechei Final Fantasy VIII na locadora. E foi a pior experiência da minha vida. Demorou, acho que. Porque era Final Fantasy VIII. Porque era Final Fantasy VIII. Demorou umas 50 horas. Você não. Eu imagino o Hinks na locadora, tá ligado? Ele chega lá e vê. Os GFs dão falta de memória na galera. Não, eu imagino ele naquela cena no espaço. Assim. Da história. Aquela Nossa, cena, que a mina tá voando, feito uma retardada. Sim, é 20 minutos, assim, do Skull no espaço. Aí a Rinoa. Nossa, aquela cena mais triste. E aí a Lua chora. Aquilo só lá pra... é, sei lá, meio 2001, tá Oceano no Espaço. Eu queria estar lembrando. Versão Bebês Geniais, tá ligado? Só pra constar, pra esclarecer é aqui, esclarecendo pros ouvintes, BJ era Baixa Aqui Jogos. Ah. Desculpa, é Baixa Aqui. Se você, eu não sei se você... Baixa Aqui tá ligado nisso. Um abraço aí, Baixa Aqui. Então, se vocês que estão ouvindo nunca fizeram essa associação de BJ com blowjob, você não BJ. Ouviu isso aqui. Não foi a gente que falou. O pior é que é muito perfeito, que é Baixa Aqui... BJ. Nossa. Desculpa. Eu não tinha como. Baixa aqui. Nossa, é a tradução literal. Não deu pra resistir, desculpa. Vocês manjam que o Baixa Aqui Jogos tá sendo zoado por um site chamado Games Foda, né, velho? Você tipo... Nossa, o nome tem história. Não, é bagaceiro. Mas, cara, é praticamente a tradução literal última, do bagulho. Pergunta, assim, última pergunta. É, vamos pra última. Vai. Ah, o Petit perguntou, Dona Melissa no Twitter, perguntou que ela lembrou de um jogo de luta antigaço que era sobre pessoas de vários períodos do tempo. E ela não lembra qual é o nome do jogo. Eternal Fighters, acho. Eternal Champions, isso. Puta, eu ia falar Chrono Trigger, ainda bem. Sega CD, né? Sega Drive, Sega CD. Era um jogo muito ruim. Ou é Time Slaughter, mas Time Slaughter ninguém conhece, é muito, não, muito... Time Slaughter não. Eu acho que é Eternal Champions, sim. Que tinha um carinha que era o... Como que é o nome daquele cara que é um feiticeiro que é famoso, Marcos. Lá? Que é um feiticeiro com nome genérico, assim, que é da Espanha. É... Merlin? Copperfield. Toma, tinha um rapazinho que tocava castanhola, você lembra, tu? Que ele batia o calcanhar, assim. Esse cara não. Pior que eu jogava muito esse jogo, juro por Deus. Eu lembro que tinha um cara tipo Aquaman, tinha um cara que era tipo Blade, só que era vestido de verde. Era um negão vestido de verde. Tinha uma ninja e tinha uma mulher de cima. Eu lembro disso. Aí tinha um cara de casaco, de não, tipo detetive usando os trilhos. Então, era uma mistura era do Mega, era uma mistura Mega de América. Street Fighter com Mortal Kombat, tinha Fatality, tudo. Não, não é esse que eu tô falando então não, cara. Não é esse. Era um que era uma mistura de Street Fighter com Fatal Fury. E tinha um cara, hein? De castanhola, eu acho que é esse que ela tá falando. Você deve estar confundindo com World Heroes do Neo Geo. É, eu acho que é World Heroes, mas World Heroes, que era tipo, cada um de um canto do mundo, um negócio bem chacota, bem com gente de vários pedaços. Esse Eternal Champions tinha um cara que era meio que o Clint Eastwood, não era? Mas então não é esse que eu tô pensando. Eternal Champions era de Mega, isso é isso que eu sei. Tem um monte de jogo com gente de vários períodos de tempo. Tem Street Fighter. Bom, ela bota no Google. Se você parar pra pensar, Street Fighter, o Bird tá nos anos 80, com aquela jaqueta aberta, a Sakura tá vestida de colegial com 30 anos às costas, tem um brasileiro na Amazônia com um shortinho marrom na metade da coxa, são várias épocas, na verdade. Eu acho que o que ela tá falando é exatamente World Heroes, porque esse que eu tava pensando é o Rasputin, que é o nome bem genérico. Sim, era World Heroes isso aí. World Heroes não é no tempo, cara, é só países. É só de cada um de um canto. É só no espaço, mano. Como, cara? Tem uma mina da Tem a Joana Dark no bagulho. World Heroes era a SNK fazendo uma chacota da Capcom. Então, mas tinha Joana Dark, tinha o Rasputin, é tudo um cada parte da época, assim, cara. Eu nunca joguei World Heroes, tipo, só sei como é. Cara, eu jogava bastante World Heroes. É verdade, tem o nazista no jogo também, mas... É verdade, agora me deixou confuso. Ah, não, é verdade, World Heroes é máquina do tempo, tá aqui, é verdade. Eu lembro que tinha o Rasputin e lembro que tinha Joana Dark. E lembro que tinha o Ninja, então tipo, porra, três épocas do tempo. É, o Ranzo, sei lá. Tem razão. Bom, enfim, voltando pro assunto, BGS. Alguém ainda tem mais alguma coisa pra comentar? Algum jogo legal assim pra comentar? Algo interessante? Ainda que é só agradecer ao pessoal que foi no boteco, principalmente depois. Agradecer ao pessoal queria do lá que chamou a gente pro boteco. Ah, eu vou uma coisa. Era Eternal Champions. Eu recebi mensagem no Twitter, acho que foi mais no Twitter. Depois do Boteco on the Rocks, hoje já, a galera falando: pô, se eu fiquei muito chato, bêbado, me desculpa, porque... Nossa, pessoal, eu também recebi. É, então. O pessoal achou que tava babando ovo demais do site com aquele bêbado chato. Cara, vocês não viram o Rinks bêbado? Nada um do dia, que vocês fizerem. Um dia, quem sabe, vocês terão o desprazer. É? Em breve. Vamos esperar que quem sabe um dia vocês verão. Eu fico sem graça. A galera elogiou a gente e depois pediu desculpa. Porra, galera. Como assim? Não, mas é que, você sabe, bate aquela... Até eu pedi desculpa depois daquele dia lá do... Que eu fiquei bêbado, porque... Não qual porque deles? Eu fiquei realmente com vergonha, mas porque a ressaca fala mais forte. Aí depois você fala, vai tomar no cu, porque eu pedi desculpa aqueles bosta lá. Tem mais que vomitar naqueles merda lá, zoar os filhos da puta mesmo. Ah, dessa vez ninguém passou mal com a vitória do Games Foda. Ninguém deu PT? Não. Que lindo. Ah, mas eu não passei mal da última vez também, porra. É que no boteco. Ah, no boteco. O Tuba passou mal primeiro, aí depois foi eu. A gente tava contando com o Marcelo passar mal, mas não rolou. Infelizmente. Contando? Ele deixou vocês. Eu acho que nesse eu tava, né? Que a galera passou sim, mal tá. Geral. Sim. Sim, nossa, aquele do Tuba foi tenso. Nossa, você tava no boteco, Afro? Tava no passado, tava. Que inveja, desgraçado, nunca fui. Certo, fechou aí, então. Fechou então o BGS, galera. Fechou que tem que acabar. Então, bom, é isso aí por BGS. Vamos agora pra sessão recém-inaugurada de leitura de e-mails. Hinks, você consegue botar aquela música que eu falei há tempo? Não. Peraí, se vocês deram uma enrolada, eu consigo. Tem uma gota de profissionalismo. Nossa, procura a música aí, procura a música. Eu paro aqui nessa mesa. Você é logo a porra de e-mail, não dá tempo. Vai. Enrola aí que eu consigo. Só um pouquinho mais. Profissionalismo é. Vamos falar de Pokémon. Aí, pronto, vou seguir. Vamos ser bicho acebolado. Falar de estrogonofe. Pode ir lendo aí. Eu tá rodando leio. Música. Não, sim, lê você. Você que lê? Você que lê, Tuba. Sou eu, nossa. Sabia. Aê! Muito organizado isso aqui, galera. Vocês sim, ninguém me avisou nada. Globo que se cuide. Nossa, só um adendo. Que bosta de música, Roger. Essa música é muito boa pra leitura de e-mails. Ela é fantástica. Vai a galera tomar vai aprender. No seu rabo, Roger. Eu sou o melhor que eu lembro. Você não tinha ouvido antes, né? Não. Não, eu tinha escutado por cima, mas agora que eu escutei as marumbas aqui... Tá... que parola, vai. Chegou um e-mail polêmico aqui que eu não... Então, eu não vou falar o nome da pessoa porque é meio polêmico mesmo. Olá, equipe de Games Foda. Queria compartilhar com vocês algo que anda me deixando incomodado nos últimos podcasts. Nos últimos dois, só tem dois. O quanto o gay é utilizado de modo pejorativo durante a fala de vocês. É claro que não estou dizendo que vocês estão com o slogan ditadura gay, morte aos viados, mas a mensagem está lá. Como o nome daquele... Quer continuar? Continua no e-mail. Então, não, o nome daquele personagem viado que usa franja, gostaria de Kingdom Hearts, é gay, etc. É muito difícil para o gay ver que certos assuntos nesse mundo não foram feitos para ele sem nenhum motivo. Assuntos como videogame, esporte, futebol são tratados como coisas de homem heterossexual e normalmente as pessoas que falam sobre isso não perdem a chance de utilizar o gay para tratar de comportamentos não esperados no meio. O jogador que caiu no chão está chorando, precisa parar de ser viado, o jogo colorido é fofo, é gay, etc. Isso faz parte de um duplo preconceito. O primeiro é com o gay, que é aproximado de mulher para orientação sexual. O segundo é com a própria mulher definida do que ele deve ou não gostar. É bem grande esse meio, gente. É isso que eu ia falar, ele é gigantesco. Então dá para resumir bem. Bom, a ideia. Você quer resumir? Acho que já deu para entender o que ele quis dizer, né? Certo. certo. Alguém tem alguma coisa a colocar, então? Senão... Só a última parte importante. É, como já disse, não acho que vocês sejam intolerantes, queiram fazer apologia à homofobia, mas é aquela coisa, o nosso preconceito do dia a dia faz com que as barreiras continuem aí. Vocês têm o jeito de vocês todos preocupados, que é bem legal, mas vocês não deixam de ser exatamente formadores de opinião. Acho que é só ver os comentários nos textos de vocês pra ver o quanto as pessoas curtem e aceitam o que vocês querem passar. É, daí pra frente elogia o site e tal, e só... É, elogio, fraco elogio. Eu ia falar que era uma chupação de rolo, mas eu acho que não cabe. Não. Desculpa, não, que... não, não, não. Não, Hinks, nossa, velho. Alguém tem alguma coisa a colocar aí antes, então? Não, eu até mandei... Que não seja o Hinks. Eu mandei um e-mail pra ele e tal, pedindo desculpas pessoalmente, porque eu não tinha realmente pensado por esse viés, e é uma parada nociva... Não é pra gente, porque a gente não tá no meio. Mas justamente pra gente não tá, a gente não deve ter esse direito de usar a orientação sexual ou qualquer coisa de outra pessoa como uma parada pejorativa. E justamente porque a gente tá conversando, às vezes a gente não fala de modo pejorativo, a gente não fala pra ofender, a gente comenta que a gente tá conversando entre a gente. Só que daí tem mais centenas de pessoas ouvindo, e aí pra essas pessoas parece que a gente tá realmente se xingando, xingando um de gay, xingando o outro de negro e esse tipo de coisa, e não é exatamente isso que tá acontecendo. É a mesma coisa de fazer piada de loira e esse tipo de coisa, que eu não gosto, e eu não sei porque eu não tinha notado ainda que falar que fulano é gay por gostar de tal coisa, ou falar que eu sou gay porque eu gosto de Kingdom Hearts, é tão escroto quanto, sabe? Então eu mandei o e-mail pro cara, mas eu tô falando pra todo mundo aqui que eu falei basicamente isso, e a minha posição nessa parte é, desculpa se a gente ofendeu tanto esse rapaz quanto qualquer outra pessoa, ou se eu ofendi. Eu não vou falar minha opinião, porque... É, por favor, não fala. É, o Hanks, fica de boia. Só pra deixar bem claro pra todo mundo, se ninguém, se alguém tem alguma... tipo, se tem alguma impressão errada da gente... Realmente não tem preconceito contra gay nenhum, tipo, de verdade, assim, nem... A gente tem muita... Aqui a gente tem muita minoria. Tipo, a gente tem uma mulher, que sou eu, eu acho, né? Tem um... eu acho. Tem um negro, tem vários gordinhos, tem nerds, tem... Gordinhos. Por que gordinhos? Gordinhos e gordinhos. Não, gordos. É, olha só, tá vendo? Não aceito. Retratação. Tá, Hinks, tu é o mais gordo de todos, e tu ainda é... Meu, sério, cala a boca. E se alguém aqui acha que a gente realmente é preconceituoso com alguma coisa dessa, tipo, desculpa de verdade, a gente não é, sabe? Aqui não. É muito papo de bar, a gente fala muito, muito espontaneamente, assim, às vezes esse tipo de brincadeira rola, sabe? Posso ir, Xana? Eu curti o fato de que você mandou esse e-mail, até porque, tipo, eu acho que você ter falado isso pode ter representado muita gente que não teve a coragem de mandar um e-mail falando alguma coisa. É um feedback legal. É bem uma questão do fato que a gente aqui tá entre amigos, então a gente cria esse negócio dessa linguagem, assim, mas eu mesmo vejo por mim fora, eu tento ser o mais compreensível possível a todo mundo, eu vejo que não é uma coisa legal quando a gente chega, tipo, ficar categorizando como gay ou qualquer coisa assim, e acaba colocando no contexto pejorativo, mesmo sem querer, por a gente estar acostumado, por a gente já estar vivenciando isso o tempo todo. Eu tenho o tanto de amigo que eu tenho, que é lésbica, que é gay, que é a porra toda, tá ligado? Conheço muita gente, ando com essas pessoas diariamente. Rod, nunca tive nenhum... Não fala isso. É porque eu ando com gente que é de tudo quanto é tipo mesmo, entende? Então realmente a gente se acostumou mesmo a... Não tem nenhum problema até na forma de falar, assim, porque todo mundo se compreende. Cara, até eu tenho amigo gay, eu sou a pior pessoa da face da Terra. Tô colocando mesmo que a gente realmente... Se a gente acabou colocando de um modo, assim, de um modo que não ficou legal, a gente vai procurar diminuir de fazer isso mesmo, porque a gente não quer que ninguém se sinta mal quando tá ouvindo isso. Eu quero. A gente vai tentar diminuir ao máximo pra realmente não ficar ruim pra ninguém. Quando eu falo mal, eu quero que as pessoas sintam mal, que não dê risada... Que vai pra casa chorando sangue. Desculpa, galera. Desculpa, esse aqui é um chat do amor. Não tem que ficar se explicando. Eu espero que o cara tenha entendido que não foi por mal. Às vezes a gente fala aí na zoeira, mas a gente zoa demais, zoa de menos. Mas a verdade aqui é que a gente tá tudo entre amigos aqui. E a gente também se considera nossos ouvintes amigos, né? Então a gente espera não ofender ninguém, obviamente. Não, sim, mas é o que ele falou. Pra você dia a dia, às vezes é bom também se policiar, até porque tá passando por um monte de gente. E isso eu acho que foi válido, sabe? Eu acho que... Foi legal. Luigi, você não tem O Ícaro 1987 se sentiu mal quando a gente falou mal de Kinect, então ele tá exigindo retratação. Gostaria de pedir desculpas quando eu disse que Kinect era ofensivo, uma merda. Se eu ofendi alguém, sinto muito, não foi a intenção, que a gente tá entre amigos. Não, então, agora vocês estão a gente não quer dizer que o jogo é uma merda, o jogo é legal. Mas é uma merda. Agora você está zoando a retratação. Agora você retratando o Kinect está zoando a retratação. Acabou de invalidar 40 minutos de chat. Mas eu tenho que zoar a retratação, porque é uma coisa que ninguém falou. Quando eu fiquei sabendo do e-mail, eu me senti mal. Mas depois eu pensei, cara, no mesmo episódio, a semana passada, eu até falei aqui hoje, você falou, pô, gente, desculpa, aquele da ele é negro da periferia e tal, e eu rachei o bico. Eu acho que tem a questão do preconceito do dia a dia, mas eu acho que esse não é o lugar. Tem a questão de saber dosar, assim, saber... Não, e outra coisa, é o que eu falei. Até porque nem todo mundo vai interpretar igual você, né? É o que eu falo, você tem que ver, você tem que saber sempre ver, porque eu acho que é óbvio pra qualquer ser humano o quanto é ofensivo. Por exemplo, tem gente que me zoa de gordo, Celas me zoa de gordo o tempo inteiro, e eu sei que é um negócio de zoeira. Agora tem pessoa que zoa eu de gordo e quer pra tentar fazer me sentir mal. Eu não me sinto mal, mas tem muita gente que se sente mal em ser gordo, em não conseguir emagrecer, etc e tal. E isso é uma realidade. Assim como, por exemplo, o Celos, por exemplo, poderia ser uma pessoa que se sentisse mal se eu falasse pra ele ser negro. Por ele ser negro. Mas porque eu me sentiria mal, cara. Não, mas tem pessoas que você aponta o negócio, ele acha, ele se sente mal, entendeu? Por você ter falado aquilo. São situações que depende, varia de pessoa pra pessoa. Eu faço isso com você porque eu sei que você não se sente mal, entendeu? Então, eu acho que a questão é que aqui todo mundo tem muita intimidade e talvez com muita gente que tá ouvindo a gente ainda não chegou nesse ponto de intimidade, do cara conhecer todo mundo que tá participando, conhecer qual é a personalidade de cada um. Não que a gente fazer isso de desculpa pra falar a merda que vier na cabeça, só o Rinks vai fazer isso. A gente dá aquela maneirada pra não ofender ninguém, mas com o tempo vocês vão ver que é tudo nosso. A intenção não assim, é... Vai. Sim, eu queria dizer que eu nunca mais vou dizer que Kingdom Hearts é jogo de gay, porque é muita sacanagem que os gays falam isso. Kingdom Hearts é um jogo mal designado, que tem um plataforma horrível. Inclusive que história detestável. Inclusive que o cara citou como sendo. Corta, Roger. O que o cara citou como não. sendo um negócio de gay... Que corta, cara? É ao vivo. O que o cara citou como sendo um negócio de gay, que ele falou que Kingdom Hearts é jogo de gay, muito antes, eu não sei se ele acompanha muito antes, o Celo mesmo disse que falou assim, falar que Kingdom Hearts é jogo de gay é meio preconceito, porque eu acho que nem os gays querem abraçar essa causa aí. Mas isso na época do Twitter ainda. Muito antes, Era... A gente falou no Twitter, o Kingdom Hearts é jogo de gay, veio um monte de Kingdom Hearts, mas não sei se tem problema com isso. Veio um monte de sexual reclamar com a gente, ô, vocês estão falando aí de Kingdom Hearts jogo de gay, que sacanagem, isso não joga essa porra, não. A própria pessoa que mandou o e-mail, na verdade, falou isso também. Sim. Mas é isso aí, eu gosto muito de Kingdom Hearts, Eu sou gay. Ou não sei. Vai, encerra essa porra antes que eu fale bosta aqui, invalide. É melhor. 40 minutos de bagulho. Não tem mais nenhum e-mail pra ler, não, né? Não, tem no máximo e-mail do Skype aqui que chegou dizendo: ô, você é bem-vindo ao Skype. Não do Skype é merda. Galera que tá ouvindo. Um abraço pra minha grande amiga aí na D-Games. Um abraço, meu amor. Certo. quem ainda tá ouvindo essa hora, se vocês quiserem mandar e-mail pra gente dar uma lida no próximo podcast, vocês podem mandar live@gamesfoda.net. Se vocês quiserem mandar durante o próximo podcast também, falando sobre qualquer assunto, contando a história da tua infância, de quando você ralou o joelho após cair de uma árvore, etc, você pode mandar. Fala qualquer merda pra gente. Você tá lendo isso aí, Rod? Eu tô lendo da minha cabeça. Foi no freestyle. Eu tô andando no meio da minha sala enquanto eu falo essas coisas. Cara, que mágico. Aí, então encerra aí, Rod. Encerra pra lá. Faz uma preletura de Deus aí. Não, ali é bom adiantar. Eu vou dar um tipo Xavier. Essa semana a gente era obrigado a falar sobre a BGS, porque aconteceu o evento, mas não percam o especial de Zelda. Semana que vem, sem falta, debatendo toda a série, qual é o melhor, qual é o pior. Timeline oficial, a gente vai estar tá semana tratando. Que vem, nosso podcast vai ser só sobre Zelda. Isto é uma promessa, vocês podem anotar. Time botem no caderninho de vocês. Eu vou anotar, assim. Moschini não, que Moschini vai pra merda. Os melhores centais. Caderninho. Não, a gente vai falar como Majora's é melhor do que Ocarina. Sim, isso. Sim, isso é um bom é. Como Twilight Princess é uma bosta. Os melhores shippings. Ai, ai, ai. Eu já vou começar o debate agora, porra. Isso vai ser o melhor podcast ever. A gente vai fazer isso. Semana que vem. É isso aí então. Bora finalizar esse negócio, galera. Isso aí então. Alguém tem alguma coisa pra dizer? Não? A gente ama vocês. Tem dinheiro. Tchau! Então tá bom, galera. Muito obrigado por todo mundo ter ouvido essa porcaria aqui durante algumas horas. E a gente volta semana que vem com mais porcaria ainda pra vocês escutarem. E seja o que Deus quiser, um abraço pra todos. Fique com Deus, é isso aí. Um abraço, tchau, tchau. Falou, galera. Valeu. Beijão. Valeu. As baladas. Fala pra mim a hora que eu tenho que pausar isso aqui. Vou pausar agora. Deixa eu tocando a música. Então, mas eu tenho que pausar o Skype. Pronto, aí, ó. Vou pausar o Skype agora. Deixa nos 3 minutos. Dá tchau, todo mundo. Tchau. Tchau. Falou, galera. Seus doidos.